Haha. E aí, doidão? Com toda essa ligeireza, dormindo no dia de ir embora? Nem te falo, quem dorme demais não vê Deus passar, não. Que isso, tô dormindo não, tava fazendo um castelo na rua, 7 anos preso, vou sair e vou dominar. Aí, não se engrupe não, mudou tudo, você não vai conhecer nada. Você não tá entendendo, meus parceiros tá na rua, se pá não mudou muita coisa não. CTT5437. Sou eu, chefão. Qual que é a fita? Liberdade. Aí, ladrão. Agora o rap já era. Que nada, chefão. Agora que o rap vai pegar fogo, tô indo embora pra rua. Aê, demorou, hein, meu? Libertaram o Barrabás. Nossa, hein, truta? Que cara de louco. Tá parecendo o bicho do mato. Mano, que carro louco. Como chama esse aí? Ah, esse aqui é Audi A3, vermelho sangue. Oi, oi, que é aquilo ali? Que é aquilo ali? Olha lá, olha lá. Ih, aquela CBR600, velho. Faz as menininhas chorar. Aí, vambora nesse lugar, mano. Vamos aí, João, vamos aí, João. Ei, meu nome não é João, não. Já esqueceu, meu? Meu nome é Djalma. É, quem tá entendendo é você, mano. Os boys tá querendo colar pra saber o que nós fala, o que nós pensa. Por isso que todo mundo é João, tudo. Ninguém é ninguém, mano. Aí, joga essa camisa fora de cadeia, mano. O Brau mandou isso aqui pra você, ó. Uma bombeta e a camisa da vida louca. Aqui é o Guerreiro Zequinha. Escuta aí o CD do meu pai. Ei, João, qual que foi? Você nunca foi... Pá!